canto no mar alto desta terra. Nada a razão do meu pranto, mas no terreiro da vida o jantar serve de ceia, e mesmo a dor mais sentida dá lugar à sabateia. Às vezes me quer ver.